Sem HD assim, perfil atualizado, legenda edição, lag começa a sumir. É só cena de álcool, estado superado. Localização de bar lotado, insinuações que tem alguém do lado. Mostra voltando pra casa seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só tá aqui direta. Para de filmar o painel e vira a tela. Só sai saudade desse outro valante. Atrás do story cê tá molhando o volante. O som do carro só toca em direta. Para de filmar painel e vira tela. Só sai saudade desse outro falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Aviaria do Mosquito e Bufara e Tabacaria via Portal do Arrocha. Localização de bar lotado, insinuações que tem alguém do lado.